Roda de rima, eu e as mina na calçada. Madrugada gelada, nós calada na calada. Como o livro diz, um dia algo vem do nada. Cortei o céu voando como fada. E quem me leva é essa língua afiada. Mente blindada, taça brindada, é Vans, Adidas, Nike. Na dúvida pega um de cada. Dá fome pra geladeira lotada. E os mano ainda diz que as mina rima nada. Meu camarada, sua mente obsoleta, atrasada pela minha caneta, foi aposentada. Eu agradeço por tá aqui, valeu Giza, Dina G, Sherryline, Rubia, MC Camila, CDD, Stephanie, Cris, MC. Atitude feminina, salve negra ali. Tem dias que eu penso que eu tô sonhando, vendo tudo isso que eu ando vivendo. É tenso, mas o chum vai me guiando. Vou compartilhando e aprendendo. Sério, às vezes eu penso que eu tô sonhando, que eu tô sonhando, que eu tô sonhando. Eu aprendi com as mais bravona, que nenhum otário vai me pôr na lona. Essa é a vitória das meninas mona. Fiquei pensando nisso lá em Barcelona. Pensei nos busão pedindo carona. Tristeza séria, uma miséria que impressiona. Pôs todo meu talento, vivencia argumento. Diferente envolvimento, tipo MC Loma. Dito ritmo da noite, tô tipo corona. Frustrando de Lisboa, quem me quis chorona. Orgulho da família, tô tipo diploma. Deixa a vida vir selvagem que a gente doma. Eu agradeço por tá aqui, valeu Giza, Dina G, Sherryline, Rubia, MC Camila, CDD, Stephanie, Cris, MC. Atitude feminina, salve negra ali. Tem dias que eu penso que eu tô sonhando, vendo tudo isso que eu ando vivendo. É tenso, mas o chum vai me